Uma pesada porta de madeira estava emperrada contra uma pilha de livros caídos no chão. O saguão da pequena biblioteca da vila cheirava a papel antigo, poeira acumulada e abandono. Havia 3 anos que ninguém entrava ali. As prateleiras estavam tortas, os tapetes enrolados nos cantos, e dezenas de volumes repousavam espalhados pelo piso de tábuas corridas, cobertos por uma fina camada de terra seca. Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar. E às vezes é só isso que a gente precisa. Do lado de fora, a chuva da noite caía com um ritmo constante. As gotas batiam nos vidros altos das janelas e escorriam em linhas finas. O homem empurrou a porta com o ombro, devagar, até criar espaço suficiente para passar. Ele olhou para o salão escuro. O desequilíbrio era total. Tudo estava fora do lugar, esquecido e silencioso. Ele soltou a maçaneta, deu um passo para dentro e decidiu que não iria embora. Aquela noite seria dedicada a devolver a ordem ao espaço. Até a manhã seguinte, a biblioteca seria novamente um lugar de paz, limpo e pronto para receber qualquer pessoa que quisesse ler. Ele tirou o casaco molhado. A água pingou da barra do tecido escuro e formou uma pequena poça no chão de madeira. Ele pendurou o casaco num gancho de ferro preso à parede, logo ao lado da entrada. Depois, limpou as solas das botas no capacho de fibra de coco que ainda resistia ali. O som da chuva lá fora parecia isolar a biblioteca do resto do mundo, criando uma bolha de tempo e espaço onde apenas o trabalho manual importava. Sua mão tateou a parede de tijolos frios até encontrar o interruptor de luz. Ele apertou o botão de plástico. Houve um pequeno estalo. As lâmpadas redondas, penduradas no teto por fios grossos, piscaram 2 vezes antes de acenderem por completo. Uma luz amarela e morna inundou o salão. A claridade revelou a verdadeira extensão do trabalho. No centro do salão havia uma grande mesa de carvalho. Ela estava coberta de folhas secas que haviam entrado por alguma fresta, além de jornais velhos e cadeiras viradas de cabeça para baixo. Nas paredes laterais, as estantes de madeira escura pareciam vazias e tristes, enquanto a maioria dos livros formava pequenas montanhas no chão. O ar estava parado. Ele caminhou até o centro da sala. Seus passos soavam firmes sobre as tábuas. Ele parou ao lado da mesa principal e respirou fundo. O cheiro de terra molhada vinha de fora, misturando-se ao aroma seco do papel velho. Não havia pressa. A noite seria longa e o trabalho seria feito etapa por etapa, sem pular nenhum detalhe. Ele arregaçou as mangas da camisa de flanela, olhou para a mesa coberta de sujeira e deu início à transformação. O primeiro passo era criar um espaço limpo para trabalhar. A grande mesa de carvalho no centro do salão seria a base de tudo. O homem caminhou até uma pequena porta nos fundos da biblioteca que levava a um armário de limpeza. Ele abriu a porta. Lá dentro encontrou uma vassoura de cerdas macias, um balde de metal, sabão em barra e alguns panos de algodão branco. Ele levou a vassoura até a mesa. Com movimentos curtos e precisos, começou a varrer as folhas secas e os restos de jornais velhos que cobriam o tampo de madeira. O som das cerdas raspando na madeira era seco e ritmado. Ele juntou toda a sujeira numa das pontas da mesa e, com as mãos, empurrou tudo para dentro de um cesto de lixo de vime que estava caído ali perto. Depois, ele pegou o balde de metal. Havia uma pinha pequena nos fundos do salão. Ele abriu a torneira. A água fria correu com força, enchendo o balde quase até a borda. Ele fechou a torneira, pegou o balde pela alça de arame e o carregou até a mesa. O peso da água exigia passos lentos e equilibrados. Ele colocou o balde no chão. Ele pegou um dos panos de algodão e o mergulhou na água limpa. O tecido absorveu o líquido rapidamente, ficando pesado e escuro. Ele puxou o pano. Torceu com força, usando as duas mãos. A água em excesso caiu de volta no balde com um som oco. Ele abriu o pano úmido e o esticou sobre a ponta da mesa de carvalho. Com a palma da mão espalmada sobre o tecido, ele começou a limpar a madeira. Ele empurrava o pano da esquerda para a direita, em linhas retas, acompanhando os veios do carvalho. A cada passada, uma faixa de madeira limpa e brilhante surgia, revelando a cor natural e profunda do móvel. A poeira cinza ficava presa no algodão. Ele limpou a primeira metade da mesa. Depois parou. Mergulhou o pano no balde de novo, esfregou um pouco no sabão em barra e torceu. A água no balde começou a ficar turva. Ele voltou para a mesa e limpou a segunda metade. Ele esfregou os cantos, as bordas e as laterais grossas. O cheiro de poeira no ar começou a dar lugar ao cheiro limpo de sabão simples e madeira úmida. Lá fora, um trovão baixo e distante rolou pelo céu, seguido pelo aumento do som da chuva contra o telhado. O homem não olhou para a janela. Sua atenção estava na mesa. Ele pegou um segundo pano, dessa vez seco, e passou por toda a superfície para retirar qualquer umidade. A madeira absorveu o cuidado. O tampo agora estava liso, limpo e convidativo. Com a mesa pronta, ele desvirou as quatro cadeiras que estavam sobre ela. Ele pegou cada cadeira pelas pernas, girou no ar com firmeza e as colocou no chão. As pernas de madeira bateram nas tábuas do piso com um som sólido. Ele passou o pano úmido no encosto e no assento de cada uma delas. Agora, havia um centro de ordem no meio do caos. A mesa grande estava livre, limpa e cercada de cadeiras prontas para uso. Ele foi até o balde, levou-o de volta à pia, jogou a água suja no ralo e enxaguou o metal. O primeiro marco físico da noite estava estabelecido. A partir daquela mesa limpa, o resto da biblioteca começaria a ganhar forma. Com a mesa limpa, era hora de lidar com os livros caídos no chão. Havia centenas deles, formando pequenas pilhas irregulares perto das estantes, como se tivessem escorregado das prateleiras com o tempo. O homem puxou uma das cadeiras limpas e sentou-se de frente para a maior pilha de livros. Ele esticou os braços e pegou o primeiro volume. Era um livro grosso, com capa de tecido azul marinho. Ele segurou o livro com as duas mãos. Havia uma camada de poeira fina cobrindo a lombada. Ele pegou uma escova de cerdas muito macias que havia trazido do armário e passou sobre o tecido. A poeira se soltou no ar e caiu no chão. Ele abriu o livro. As páginas estavam intactas, ligeiramente amareladas nas bordas, mas firmes. O cheiro de papel guardado subiu ao seu rosto. Ele fechou o livro e colocou-o sobre a mesa limpa. Esta seria a pilha dos livros prontos para voltar às prateleiras. Ele pegou o segundo livro. Era menor, com capa de papelão duro e cantos desgastados. Ele passou a escova. A capa vermelha revelou letras douradas, quase apagadas. Ele abriu com cuidado. A encadernação estava perfeita. Ele colocou sobre o livro azul na mesa. O trabalho exigia paciência e um ritmo constante. Pegar o livro, avaliar o peso, passar a escova na capa frontal, virar, passar a escova na contracapa, limpar a lombada, abrir para checar as páginas, fechar, colocar na pilha certa. Lá fora, a chuva continuava. O som da água batendo nas folhas das árvores próximas à janela criava uma cortina de ruído branco que preenchia o salão. Dentro da biblioteca, o único som era o deslizar da escova sobre o tecido e o couro das capas e o baque suave de cada livro sendo colocado sobre a mesa. O terceiro livro que ele pegou era diferente. Era um volume pesado de couro marrom. Quando ele o levantou, a capa da frente se soltou parcialmente da lombada, pendurada apenas por alguns fios de algodão velhos. As primeiras páginas estavam soltas. Ele segurou as partes com cuidado para não rasgar mais nada. Ele não colocou na pilha da mesa. Em vez disso, Ele colocou em uma segunda cadeira ao seu lado. Aquela seria a pilha dos livros que precisavam de reparos. Ele continuou. Um livro de poesia com capa verde claro, intacto. Para a mesa. Um manual de botânica com páginas dobradas. Ele desdobrou as pontas das páginas com a ponta dos dedos, alisando o papel com calma. Para a mesa. Um romance antigo com a lombada rasgada ao meio. Para a cadeira de reparos. Aos poucos, o chão ao seu redor começou a ficar vazio. As tábuas de madeira do piso voltaram a aparecer. A pilha na mesa de carvalho crescia, formando uma torre colorida de lombadas limpas. A pilha na cadeira ao lado também crescia, mas em um ritmo menor. Ele não acelerou os movimentos. Ele olhava para cada capa, sentia a textura de cada material. Alguns livros tinham capas ásperas, outros eram lisos e frios ao toque. Ele limpou um grande atlas geográfico. O peso do livro exigiu que ele usasse os dois braços para levantá-lo e colocá-lo na base da pilha principal. Após quase uma hora de movimentos repetitivos e calmos, a última pequena montanha de livros no chão desapareceu. O homem se levantou da cadeira. Ele esticou as costas e olhou para o chão livre. A sensação de espaço no salão mudou imediatamente. Não havia mais obstáculos no caminho. A desordem havia sido classificada e separada. Os livros agora estavam esperando, limpos e divididos, prontos para a próxima etapa. O homem caminhou até um canto escuro da biblioteca, onde havia uma pequena escrivaninha de gavetas estreitas. Ele abriu a primeira gaveta. O som da madeira deslizando sobre a madeira quebrou o silêncio por um instante. De dentro, ele tirou uma caixa de madeira rasa, cheia de divisórias internas. Era um antigo kit de reparo de encadernação. Ele levou a caixa até a mesa principal e colocou ao lado da cadeira onde estavam os livros danificados. Ele abriu a tampa. Dentro, havia um frasco de vidro com cola branca espessa, um pincel de cerdas curtas e duras, um dobrador de osso polido, carretéis de linha de algodão cru, pedaços de tecido de encadernação de várias cores. Ele sentou-se novamente e pegou o primeiro livro da pilha de reparos, o volume pesado de couro marrom com a capa solta. Ele colocou o livro aberto sobre a mesa, com a parte danificada virada para cima. A lombada estava craquelada e o tecido interno que unia a capa ao bloco de páginas havia cedido. Ele abriu o frasco de cola. O cheiro era levemente adocicado e químico. Ele mergulhou a ponta do pincel na cola, pegando apenas uma pequena quantidade. Com a mão esquerda, ele segurou a capa do livro na posição correta. Com a mão direita, ele passou o pincel na fenda aberta. A cola branca cobriu o cartonado antigo e os fios soltos. Ele espalhou a cola em uma camada fina e uniforme, garantindo que não houvesse excessos que pudessem vazar e colar as páginas. Depois de aplicar a cola, ele fechou a capa do livro com firmeza. Ele pegou o dobrador de osso. Era uma ferramenta lisa, amarelada pelo tempo, perfeitamente adaptada ao formato da mão. Ele pressionou a ponta do dobrador sobre o vinco da lombada, deslizando de cima para baixo. O movimento forçou o couro a aderir novamente à estrutura do livro. Ele repetiu o movimento 3 vezes, aplicando uma pressão constante. A capa ficou firme. Para garantir que secasse corretamente, ele pegou 2 livros pesados da pilha dos intactos e os colocou sobre o livro consertado, criando uma imprensa improvisada. Ele pegou o próximo livro. Era um volume fino de contos, cuja lombada de papel havia rasgado, deixando a costura das páginas exposta. Ele pegou a tesoura de metal e cortou uma tira fina de tecido de encadernação preto da caixa de reparos. O som da tesoura fez um barulho metálico e afiado ao cortar o pano. Ele mediu a tira contra a lombada do livro. O tamanho estava exato. Ele aplicou cola no verso da tira de tecido preto. Novamente usou o pincel com movimentos lentos. Ele alinhou a tira sobre a lombada rasgada e a pressionou com os dedos. O tecido novo cobriu a falha perfeitamente. Ele usou o dobrador de osso para alisar as bordas do tecido, garantindo que não ficassem bolhas de ar. O livro parecia inteiro de novo. Ele o colocou debaixo de outro peso para secar. O som da chuva continuava lá fora. Uma rajada de vento fez as gotas baterem com mais força no vidro da janela mais próxima, mas o interior da biblioteca permanecia quente e focado. Ele trabalhou em mais 5 livros, colou páginas soltas, reforçou cantos de papelão amassados e prendeu fios de costura que haviam se soltado. Suas mãos moviam-se com a precisão de quem conhece o peso dos materiais. Ele não tentava deixar os livros novos, ele apenas devolvia a eles a integridade necessária para serem lidos sem desmanchar. Quando o último livro foi consertado e colocado sob peso, ele fechou o frasco de cola. Ele limpou o pincel com um pano úmido, retirando todo o resíduo branco das cerdas. Ele guardou a tesoura, o fio e o dobrador de osso em seus respectivos lugares na caixa de madeira. Ele fechou a tapa da caixa. Os livros machucados agora estavam seguros, descansando e secando. O trabalho de cura estava completo. Agora que os livros estavam limpos e consertados, as estantes vazias nas paredes laterais precisavam ser preenchidas. As prateleiras eram feitas de madeira maciça, grossas e escuras, presas com suportes de ferro forjado. Antes de colocar qualquer livro, o homem pegou um pano seco e caminhou até a primeira estante à esquerda. Ele passou o pano em cada prateleira, da mais alta que conseguia alcançar até a mais próxima do chão, retirando a poeira que ainda restava ali. Ele voltou à mesa central. Ele olhou para a grande pilha de livros prontos. Ele decidiu começar pelos livros maiores e mais pesados, que dariam uma base visual sólida para a sala. Ele pegou uma braçada de enciclopédias e dicionários. O peso contra o seu peito era considerável. Ele caminhou até a estante do fundo. Ele colocou o primeiro volume na prateleira mais baixa. O som do livro tocando a madeira foi um baque surdo e satisfatório. Ele pegou o segundo volume e o deslizou ao lado do primeiro. A capa de lerro raspou levemente na capa de tecido do outro. Ele ajustou os dois para que as lombadas ficassem perfeitamente alinhadas com a borda frontal da prateleira. Ele não gostava de livros empurrados até o fundo. Preferia que eles formassem uma linha reta e contínua na frente. Ele voltou à mesa, pegou mais uma braçada de livros grandes e repetiu o processo. Aos poucos, a prateleira inferior foi preenchida de ponta a ponta. A estante, antes oca e leve, agora parecia ancorada no chão pelo peso do conhecimento contido ali. Ele passou para os livros de tamanho médio, romances, livros de história, biografias. Ele pegou 10 de cada vez. Caminhava até a estante, escolhia uma prateleira na altura da cintura e começava a enreirá-los. Ele os organizou por cor e altura, criando pequenas ondas visuais nas prateleiras. Um bloco de lombadas vermelhas, seguido por uma transição para tons de marrom e verde. O processo era puramente estético e intuitivo. O movimento de ir e vir entre a mesa e as estantes criou um novo ritmo na sala. Pegar os livros, caminhar, colocar na prateleira, ajustar a lombada, voltar. O salão, que horas antes parecia um depósito abandonado, começou a ganhar a geometria de uma biblioteca real. As linhas verticais dos livros quebravam o vazio das paredes. Em um momento, ele pegou um conjunto de pequenos livros de poesia. Eram volumes finos, com capas delicadas. Ele escolheu uma prateleira à altura dos olhos, perto da janela. Ele colocou os livros ali, um por um. Eles pareciam leves e fáceis de pegar. Ele usou um suporte de metal pesado, em formato de L, para segurar a fileira de livros finos e impedir que eles tombassem para o lado. A mesa central foi esvaziando. As pilhas foram diminuindo, até restar apenas a madeira limpa do tombo. O homem foi até a pilha de livros que estavam secando sob os pesos. Ele tocou a cola do primeiro livro consertado. Estava seca e firme. Ele retirou os pesos, ele pegou os livros restaurados com cuidado e encontrou lugares especiais para eles nas estantes. O livro de couro marrom, agora com a capa firme, foi colocado em uma prateleira central, cercado por volumes de tamanho semelhante. Ele deu um passo para trás e olhou para as paredes. As estantes não estavam mais vazias. Elas estavam cheias de cores, texturas e formas. As lombadas formavam um mosaico organizado que aquecia o ambiente. A biblioteca havia recuperado sua identidade. O peso dos livros nas paredes parecia abraçar a sala, criando uma sensação de isolamento e proteção contra a chuva contínua que caía lá fora. O espaço estava finalmente organizado. Com as paredes preenchidas e o centro do salão livre, faltava apenas preparar o espaço onde as pessoas poderiam sentar e permanecer. Uma biblioteca não é apenas um lugar de armazenamento, é um lugar de permanência. O homem caminhou até o fundo do salão, onde havia uma pequena alcova perto de uma janela alta. Naquele canto, coberta por um lençol branco empoeirado, havia uma poltrona. Ele puxou o lençol. A poeira subiu em uma nuvem fina e logo se dissipou. A poltrona era grande, estofada em veludo verde musgo, com braços largos e encosto alto. Era uma peça de mobiliário antiga, mas que parecia extremamente confortável. Ele bateu as mãos no estofado algumas vezes para soltar qualquer poeira superficial. O veludo estava intacto. Ele empurrou a poltrona alguns centímetros para a frente, posicionando-a levemente de lado para a janela. Assim, quem sentasse ali teria a luz natural durante o dia e a visão da chuva durante a noite. Ao lado da poltrona havia um tapete enrolado encostado na parede. Ele pegou o tapete pelos dois lados e o carregou até o centro da alcova. Ele o desenrolou sobre o chão de tábuas corridas. Era um tapete de lã grossa, com padrões geométricos em tons de vinho e bege. O tapete cobriu a área sob a poltrona, trazendo maciez ao chão duro e delimitação ao espaço de leitura. Ele foi até a grande mesa central, pegou uma pequena mesa lateral de madeira que havia limpado antes e a carregou até a alcova. Ele colocou do lado direito da poltrona. A mesa lateral era simples, com três pernas finas e um tompo liso. No armário dos fundos, ele encontrou um abajur de latão com uma cúpula de vidro fosco. Ele trouxe o abajur, colocou-o sobre a mesa lateral e desenrolou o fio de tecido. Ele conectou o plugue a uma tomada próxima no rodapé da parede. Ele alcançou a pequena corrente de metal que pendia do abajur e puxou. Um clique seco soou, e uma luz cálida e focada iluminou a poltrona e o tapete. A cúpula de vidro suavizava a luz, criando um círculo de claridade perfeito para a leitura, sem ofuscar os olhos. O canto de leitura estava quase pronto, mas faltava o toque final de hospitalidade. O homem foi até a pequena pia nos fundos. Havia um balcão estreito ali. Ele abriu um armário suspenso e encontrou uma chaleira elétrica, uma garrafa térmica pequena, uma caneca de cerâmica branca e uma lata de metal redonda. Ele encheu a chaleira com água limpa da torneira e a ligou. Enquanto a água esquentava, ele abriu a lata de metal. O cheiro de folhas de chá preto e bergamota encheu o pequeno espaço. Ele pegou um infusor de metal em formato de esfera, abriu-o e colocou uma colher cheia de folhas secas dentro. Ele fechou o infusor e o colocou dentro da caneca de cerâmica. A chaleira estalou, indicando que a água estava fervendo. Ele despejou a água quente na garrafa térmica para mantê-la aquecida. Ele colocou a garrafa térmica, a caneca com o infusor e a lata de chá em uma pequena bandeja de madeira. Ele caminhou com a bandeja nas mãos, atravessando o salão limpo, passando pelas estantes organizadas, até chegar à alcova iluminada. Ele colocou a bandeja sobre a mesa lateral redonda, bem ao lado do abajur de latão. O canto de leitura estava completo. A poltrona verde esperava sobre o tapete macio. A luz do abajur criava uma atmosfera íntima. A bandeja com os utensílios para o chá prometia calor e conforto. Lá fora, a chuva da noite caía com um ritmo constante. As gotas batiam nos vidros altos das janelas e escorriam em linhas finas. Dentro daquele pequeno canto, tudo era seco, quente e preparado. O trabalho físico havia terminado. O homem parou no centro da alcova e olhou ao redor. A diferença entre o momento em que ele abriu a porta emperrada e agora era imensa. O cheiro de abandono havia desaparecido, substituído pelo aroma de madeira limpa, papel antigo e chá quente. As estantes, antes tristes e vazias, agora exibiam fileiras retas e coloridas de livros. O chão estava livre de obstáculos. A biblioteca estava viva novamente. Ele caminhou até a mesa lateral. Ele pegou a garrafa térmica, abriu a tampa e despejou a água fumaçante dentro da caneca de cerâmica branca. A água cobriu o infusor. Imediatamente, a cor da água começou a mudar, ganhando um tom dourado e escuro. O vapor subiu em espirais finas, carregando o cheiro forte e reconfortante do chá preto. Ele deixou o infusor na água por alguns minutos. Enquanto o chá descansava, ele caminhou até a estante mais próxima. Ele passou os dedos levemente pelas lombadas dos livros que ele mesmo havia limpado e organizado. Ele parou diante da prateleira central. Ele escolheu um livro de tamanho médio, com capa de tecido verde escuro e letras prateadas apagadas pelo tempo. Ele puxou o livro com cuidado, sentindo o peso familiar nas mãos. Ele voltou para a alcova. Ele retirou o infusor da caneca, bateu levemente na borda para tirar o excesso de água e o colocou sobre um pequeno pires na bandeja. Ele pegou a caneca pela alça quente. Ele virou-se e sentou-se na poltrona de veludo verde. O estofado cedeu levemente, moldando-se ao seu corpo. Era um assento firme, mas acolhedor. Ele apoiou os braços nos descansos largos da poltrona. Ele levou a caneca aos lábios e deu um pequeno gole. O líquido estava quente e o sabor era amadeirado e suave. O calor desceu pelo peito, relaxando os músculos dos ombros que haviam trabalhado durante horas. Ele colocou a caneca de volta na mesa lateral, ao lado do abajur. Ele abriu o livro verde em seu colo. As páginas eram grossas e tinham uma textura levemente porosa. A luz do abajur incidia perfeitamente sobre o papel, iluminando as letras impressas em tinta preta sem criar reflexos incômodos. Ele começou a ler a primeira página. Ele não tinha pressa de terminar o capítulo ou de entender a história inteira. Ele estava apenas aproveitando o ato de ler. O som da página virando era seco e nítido. A cada página que ele passava, a sensação de dever cumprido se aprofundava. Ele havia consertado aquele espaço para que momentos como esse pudessem existir. Ele levantou os olhos do livro por um momento e olhou para a janela ao seu lado. A noite lá fora continuava escura. As gotas de chuva batiam no vidro em um ritmo constante e aleatório, como pequenos tambores suaves. A água escorria pela superfície transparente, distorcendo a visão das árvores lá fora. O som da chuva não era uma interrupção, era a trilha sonora perfeita para o silêncio da biblioteca. Ele tomou mais um gole de chá. O ambiente ao seu redor estava em perfeito equilíbrio. As ferramentas estavam guardadas na caixa de madeira. Os panos de limpeza estavam no armário. A grande mesa de carvalho estava limpa e vazia, pronta para o dia seguinte. Os livros descansavam seguros em suas prateleiras. Ele encostou a cabeça no espaldar alto da poltrona, sentindo a maciez do veludo contra o pescoço. Ele voltou a olhar para as páginas do livro. O mundo lá fora podia continuar chovendo e ventando. Ali dentro, havia apenas ordem, luz quente e palavras impressas no papel. O chá na caneca de cerâmica chegou ao fim. Ele engoliu o último gole, que já estava morno, e colocou a caneca vazia de volta na bandeja de madeira. Ele leu o final do parágrafo em que estava, memorizou o número da página e fechou o livro verde com um movimento suave. O som da capa se encontrando com as páginas foi um baque macio e definitivo. Ele colocou o livro sobre a mesa lateral, bem alinhado com a borda. Ele se levantou da poltrona. O corpo estava cansado, mas era um cansaço bom, o tipo de peso nos músculos que vem de um trabalho útil e finalizado. Ele caminhou lentamente até a entrada da biblioteca. Seus passos sobre o tapete e depois sobre as tábuas de madeira soavam calmos no salão vazio. Ele parou perto da entrada. Ele olhou para o interruptor na parede de tijolos. Com um toque simples, ele desligou as lâmpadas redondas do teto. O salão principal mergulhou na escuridão. A grande mesa de carvalho, as cadeiras e as estantes cheias de livros desapareceram nas sombras. A única luz que restou no ambiente inteiro foi a claridade amarela e quente do abajur de latão, lá no fundo do salão. A luz iluminava apenas a poltrona verde, o tapete de lã e a pequena mesa lateral com o livro descansando sobre ela. O resto da biblioteca estava em repouso. O som da chuva parecia mais presente agora que a luz principal havia se apagado. O ritmo constante da água nas janelas e no telhado preenchia o ar, criando uma camada de som contínua e protetora. A biblioteca cheirava a madeira limpa, papel guardado e um leve traço de chá preto. Tudo estava em seu lugar. Não havia mais nada a ser consertado, varrido ou organizado. A desordem havia sido transformada em paz. O homem pegou seu casaco no gancho da parede. Ele vestiu a peça seca, abriu a pesada porta de madeira, que agora se movia sem qualquer resistência, e saiu para a noite úmida. Ele fechou a porta atrás de si com um clique suave. A biblioteca pequena da vila ficou para trás, silenciosa, limpa e esperando em paz.